desse que o céu faz tudo ficar infinito. E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia, meia hora da sessão coruja, só entende quem namora. Agora vambora, estamos bebendo puro tris, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir, pro dia nascer feliz, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dia é dia e tudo em nome do amor. Ah, essa é a vida que eu quis. Procurando um vago, mora aqui ou dali, no vai-vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sei. Presente o teu bis pra quê? Pra quê?